só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Vivo como guerreiro, não vivo como covarde. Vou em frente lutando armado com a verdade. Invade o soldado pronto para guerrear. Se você foi escolhido, não deixe o tempo passar. Passo a passo com os irmãos que estão na correria. Ponta firme no combate, representando a periferia. Que não se entregue nem se corrompe com um lado sujo da vida. Fica firme no Senhor que nos tirou da vida bandida. Colocando pra ensinar o que a vida não ensina. Ponta firme no combate, sempre na correria. Quem anda com o Senhor está ligado com a sabedoria. Vai passando e os verdadeiros manos continuam. Quantos aprisionados, o medo a cada passo. Favela esquecida, tá tudo embaçado. Ô pai amado, proteja, ou por pior que seja. Não quero ver aqui na minha quebrada tanta tristeza. O mundo de horror, abala o terror. De Deus é minha vida, eu não sou sofredor. Escuridão da noite, em cada esquina o medo impera. Eu oro e peço a Deus que a paz ele me dá favela. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Na luta contra o mal só os guerreiros prevalecem. A banca aqui é forte, a LV ninguém esquece. Os guerreiros aqui retornam pronto para o combate. As feridas já passou, chegou a hora do massacre. Eu até tive por baixo, mas eu virei a mesa. Então se liga que o ataque foi a minha defesa. Minhas palavras são pesadas, minha rima cospe fogo. Quem apostou na minha derrota, eu sinto muito, perdeu de novo. Confio em um Deus que é fiel e nunca falha, que sempre estende a mão e não permita que eu caia. Quem me encontrou caído, me ergueu, me pôs de pé. Quem me encontrou ferido, me curou pela minha fé. Que me trouxe até aqui para cantar essa canção. Só ponta firme, além da visão. Representar a periferia pra mim é honra, não tenho vergonha. Os crentes aqui é louco e a unção é soberana. Na fé, sigo em frente, resgatar é o nosso lema. O som pesado de crente, entrando em cena. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade. Só ponta firme que não foge do combate. Aqui é o esquadrão que vem armado com a verdade.